Senhores, há 34 anos separei-me das filhas da polícia interna. Sem dúvida, das mais belas e nobres quando são inspiradas pelo ideal da felicidade e grandeza da pátria. E afastei-me porque, ensaiando-me nelas obscuramente, pude logo verificar que me faltavam as aptidões e qualidades brilhantíssimas que se requerem nos combatentes e nos partidos políticos. Consagrei-me desde então ao serviço do país, nas suas relações exteriores, porque, ocupando-me na serenidade do gabinete com assuntos ou coisas incontestavelmente nacionais, eu me sentia mais forte, podia habilitar-me a merecer o concurso das animações de todos os meus concidadãos. Não me arrependo da resolução que tomei na mocidade. E sem quebra, tenho mantido no posto em que sucessivamente me colocaram dois presidentes da República. Nesse cargo, afirmo não haver poupado esforços para corresponder à confiança em mim depositada, buscando realizar com perfeita fidelidade o pensamento político e as instruções de tão beneméritos estadistas. O que hei conseguido fazer de bom é de justiça atribuir principalmente a eles, sem cuja vontade e direção eu não podia iniciar ou executar. Quando, pelo trabalho de anos e muitos anos, pela nobre e fecunda emulação no caminho de todos os progressos morais e materiais, tiverem conseguido igualar em poder e riqueza a nossa grande irmã do Norte e as mais adiantadas nações da Europa, será chegada então a oportunidade de pensarem, algum ou algum deles, em entregar-se à loucura das hegemonias, o altivinho das grandezas pela prepotência. Ah, senhores, eu sou persuadido que o nosso Brasil do futuro há de confiar, acima de tudo, na força do direito e do bom senso. E como hoje, pela sua cultura, desinteresse e amor da justiça, conquistar a consideração e o afeto de todos os povos vizinhos, em cuja vida interna se buscará sempre de intervir.